No ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Boa tarde, ouvinte da 102, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Rebu desta quarta-feira, que já é quase quinta, já pensando na sexta, que é assim que funciona quando vem um feriado, não é verdade? Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de abrir o Rebu antes de comentar, de cumprimentar aqui Flávio Santana e Harry Fortes, com uma dica a você que está ouvindo o programa e fala: pô, eu quero investir, mas não sei em que comércio investir, que franquia abrir. Fica aqui minha dica para que você invista em tornozeleiras. Isso vai dar muito dinheiro daqui para frente. Tornozeleiras eletrônicas é um negócio que vai funcionar muito. Acredite em mim. Acredite no que eu estou dizendo. Eu prevejo o futuro e o passado em borras de café. Flávio Santana, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo jóia. R. Fortes, boa tarde. Boa tarde. Eu pensei que você previsse o futuro e o passado. O passado com clareza, né? Nas bordas de pizza. O passado é impressionante como eu tenho exatidão. O futuro eu erro um pouco, mas o passado eu sei tudo. Perfeição, impressionante. Parece que eu tava lá. Bateu, levou. É impressionante o talento que eu tenho. Antes que eu me esqueça, também gostaria muito de agradecer a capa da revista Vogue Brasil deste mês. Tá? Tem Gisele Bündchen nua na capa. Então, parabéns, linda. Impressionante. Aliás, R. Fortes viu também, foi você quem me mandou. Inclusive, até marquei, impressionante. Eu nem sei do que fala essa revista, mas eu comprei 10 exemplares, só para garantir a exclusividade. Espalhar da pela parede, né? Não é? Agora, com toda a sinceridade, nem achei lá essas coisas, tá bom? Ah, mas... Eu, como sou mais favorável às Não, tudo bem. Tem que investir. Eu tenho até todas as Xuxa em casa, mas quer dizer, melhor não falar. Melhor, não, pega, fica, né? Eu tenho Amor Estranho Amor. Olha só. Como é que é? Sim, é um filme cassete, que ela faz a alegria, né? Do baixinho. Do baixinho, foi dali que veio a felicidade dos baixinhos. Quando eu cresci, eu entendi o conceito. Eu falei, não entendo o que é alegria da rainha dos baixinhos. Entendi, vem do Estranho, Estranho Amor, né? É isso aí. Flávio Santana, às vezes a gente acha que a gente tá com muita dívida, não é verdade? Caramba, às vezes a gente tá endividado, né? Uhum. Você tá devendo pra um banco X, banco Y, mas não tá tanto. Olha só, o Corinthians tem uma dívida de 17 milhões de reais com ex-atletas. Então a gente nem tá devendo tanto. Só jogadores, só, né? Só, na verdade, jogadores. A maior parte com ex-atletas. Mano Menezes, Alexandre Pato. Sim. A gente que já foi, eu nem sei onde tá o Mano. Deve ter aberto um grupo de rap, aí. Mano Brown, alguma coisa assim. Já saiu, mas o Corinthians deve. O cara ganhando esse dinheiro vai precisar trabalhar? Ele tá na sombra lá ganhando esse troço. 17 milhões, daí você vai dando somando. E dando risada, né? Eu fazia dizer que aquele time ia ser isso, aquele eles acreditavam. É incrível, daí eu tava somando a reforma. Eu falei, pô, 17 milhões com ex-atletas, mais 84 milhões devidos já do estádio, né? Só com até tributos, agora. Mais a folha salarial. Eles têm que jogar banco imobiliário pra ver se vão conseguir pagar ganha, né? Com dinheiro fictício, porque não tá. Comprar uma maquininha de fazer dinheiro, ou então escavar lá pra ver se acha uma mina de diamante, pode qualquer ser. Coisa assim. São alternativas, a Reforce concorda. Simples, né? Mais lógicas. Mas vamos começar verdadeiramente esse programa, dia 29 de abril de 2015. Hoje é o Dia Internacional da Dança. Eu pensei muito aqui em dançar a dança do ventre dilatado, em homenagem, mas eu falei, eu tenho dignidade e tenho bom senso. Não vou fazer isso. Daí eu falei, poxa vida, eu podia fazer um polidense aqui no poste da CPFL. Mas eu ia ser multado e acabar a luz e tacar a luz agora. Aí ia ter a taxa do polidense do gordo, que não é a prefeitura quer pagar. Se ia ser contribuinte. Então, é melhor ficar quieto. Vamos sossega, deixar quietinho. Isso, sossega. E só registrar que no dia da dança, somos nós brasileiros que sempre dançamos. Não importa exatamente o que aconteça, a gente dança. Em exatamente qualquer situação. Da hora que nasce até a hora que morre, a gente dança. É lembrando assim que estamos ao vivo, hein? 102radiocity.com.br/TV. Estamos ao vivo em vídeo, na TV Rádio City. Coitado das pessoas, né? Eu gostava mais quando tinha magia do rádio sem imagem, entendeu? Que aí o cara achava que era bonito. A ideia do que você queria, tal. Assim, quando eu falava que eu era gordo, a pessoa falava, tá exagerando. Exagerando. A pessoa vê que tem certeza que eu tô aliviando. Agora que entrou a TV, o cara vai lá e na TV começa a querer corrigir lá. Né? Peraí, tá distorcido aqui. Bem isso, é outro mundo. A sintonia fina tá grossa. Mas vamos lá, vamos começar com novidades. Vem novidades aí. Você acredita que a Rede Globo de televisão de fato vai mudar o seu humorístico, o Zorra Total, que tá há uns 80 anos com o mesmo formato? Vai mudar. É, o que eu acho até mais... medo. Não, é coisa aparentemente boa. Vai mas melhorar. Eu achei legal, porque assim, eu já tava lendo sobre isso, sobre essa mudança, já, né? Faz tempo. Não, era a própria Globo que tava avisando essas mudanças, né? Que esse humorístico ia passar por uma remodelação. E na verdade ficou 2 meses com eles pensando qual seria o nome. Então tinham vários nomes em pauta, né? Pra mudar o nome de Zorra Total. O nome escolhido foi Zorra. De dar no total. Ficou Zorra depois de 2 meses. Eu nem imagino quais eram as outras opções de nome. Pra ficar, quer dizer, tira o total que muda tudo. Vamos colocar só Zorra. Então é isso, ó. O reformulado humorístico Zorra, ex-Zorra Total, estreia no próximo dia 9 na Globo e terá 30 esquetes em um só programa. 3 vezes mais que em sua versão anterior. E há uma nova regra na atração. De graça, quer dizer, não, isso aqui é o que inventei aqui, não é isso. A duração dos quadros não poderão ultrapassar os 2 minutos. Antes duravam até 10, 15 minutos. Era uma tortura, tinha quadros que você não aguentava, mas, quer dizer, tinha quadros que eram muito bons. Eu não lembro o nome daquele ator que morreu, que fazia o Tolerância Zero. Não, não lembro também. Talvez vá lembrar, que era incrível aquele cara. Eu vou lembrar. Fazia o Tolerância Zero, trabalhou bastante com o Chico Anísio também. Poxa, aquele quadro podia durar... Walter Dávila. Acho que é isso mesmo. Não, Walter Dávila. A Walter Dávila chegou a fazer, mas eu tô falando... Ari Leite. Não, é mais pra cá. Mais franco, mais... Isso aí é mais de 1930. É depois de Cristo. Essa galera que eu tô falando aqui... Convites nos ajudem, mande pelo WhatsApp. Quem fazia o Saraiva? Ah, o da Júlia? Isso, o Saraiva. O Saraiva. Saraiva, não. Saraiva. O da Júlia era o outro. Teve o Saraiva, o último sem graça pra caramba, que era o gordinho lá. Terrível. Nossa, mas coisa, Saraiva, não. Colocaram o Rassum numa situação que não era dele. Não é isso, é o anterior a ele. E o... Será que a Marta... Francisco Milani, olha aqui. Milani! Obrigado aos esses ouvintes, Vladimir, é impressionante. Milani, o Francisco Milani era incrível. Era um militante comunista muito conhecido. Sim. Trabalhou muito com Chico Anísio, escrevia também. Escrevia, um muito bem. Enfim, aquele quadro podia durar um tempo. Exato. Mas daí tinha aquele outro Olha a Faca, que ficava 20 minutos com aquele menininho, que é menininha, gritando: Olha a faca, que era torturante. Absurdamente irritante. Irritante. Enfim, agora não, vão ser no máximo 2 minutos. E aí finalmente tem uma troca do diretor, né? Porque antes era o... aquele diretor que tem 90 anos de idade, né? Agora ele sai, entrou o Maurício Farias e agora o chefe de redação é o Márcio Merren, que é a mesma equipe que faz o da TV Tá No Ar. Tá No Ar a TV. Sim, lá sim. O programa do Marcelo Adnet, que é uma pessoa muito querida aqui no Rebu. Quando eu coloquei o áudio dele aqui pra tocar, ele durou 10 segundos. Ele durou menos que a Luca. Como tem aqui. Você vê como o Adnet é querido aqui no programa. Querido, né? Mas enfim, adorado. Equipe é boa. Equipe técnica realmente é boa. Vamos ver o que vem pela frente. Inclusive, eles vão agora ter tomadas externas. Antes era tudo feito no estúdio. Vão ter externas. É a tentativa, porque o Zorra também despencou, como tudo, né? A televisão ela tem que se reinventar e com uma certa cada urgência. Hora, tá, né? Sempre, porque... sempre se virando e tal. Agora, quem sabe leva a Marta... Mas eu Suplicy pra lá. Pode, né? Ser, ela tá sem partido, né? Tá sem trabalho também. Que é Zorra, Zorra, pô. É um caminho, pode ser. Vamos aguardar. E a Dani Calabresa é o principal destaque. Eu acho que essa é a melhor programa. De todos, né? E o legal é isso. Eles depende vão do espaço que der, né? Em esquetes e não mais em personagem X, que era o que era cansativo. Às vezes, eu acho que esse é um grande problema do humor nacional na televisão. Você pega da parte gringa, as coisas mudam muito. São sitcoms, são situações que foram temporadas. Sim. Aqui se investe muito no formato. Deu certo aquele bordão X do... Não sai pagando, dali, não sai fica dali, infinito. E merece. Até que você gostava, fica entediante. Cansa. É, vamos ver o que eles vão buscar agora. Sei, eu sei que quem tiver baú de piadas pode se preparar pra ganhar um dinheirinho, só pode vender ser pra eles. Né? Pior que é mesmo. Essa é a hora. Flávio Santana, você tem alguma informação de trânsito? Depois você puder ver aí no seu Waze, motherfucker aí, que sabe tudo. Porque tava meio... eu peguei um trânsito complicado pra vir pra cá, sentido... Eu também, e eu vim cedo sentido pra ponta da praia, tava pra tudo parado, começou a fluir um pouco antes de chegar na costa. Mas tá. Desde antes do canal 1 pra cá, tava complicado. Se você puder ver como está a situação... 102 Rádio City Trânsito. Muito bem, vamos lá com informações do trânsito agora aqui na cidade de Santos. Trânsito intenso na Ana Costa, na Avenida Ana Costa. A velocidade média é de 8 km, ou seja, está quase parando, né? Na Euclides da Cunha, trânsito intenso também, quase parado. Washington Luiz, intenso, fluindo bem na Marechal Floriano Peixoto, mas também devagar, fluindo, mas está bem devagar. Conselheiro Neves, trânsito intenso, moderado na Francisco Glicério, velocidade média de 16 km. Na Lobo Viana, em Santos, o trânsito está devagar, ou seja, na maior parte das principais rodovias, das principais vias aqui da cidade de Santos, o trânsito está bem lento. Tudo a ver com o horário de 5 horas e 13 minutos, é o horário de pico do trânsito aqui em Santos. Feito, você tem até vinheta pro trânsito, sensacional. Exatamente. Quer dizer, pro pensamento do dia, não tem porque sou eu quem faço, né? Então, aí a vinheta do trânsito, ela existe. Bacana, tá ótimo, excelente. Bom, deixa eu virar a página. Gordo invejoso, né? Não é inveja, é fome, Flávio. Olha só, o ouvinte que falou pra gente aqui, que era o Francisco Milani, ele falou que era um período no motel só pela lembrança. Quer dizer, a pessoa lembrou um nome, nada de graça nesse mundo mesmo. Não, né? Sociedade capitalista. Lembrou, tem que pagar. Pela lembrança, ele quer uma lambança. Bem isso. Bom, deixa eu virar a página aqui. Essa aqui eu me diverti muito com essa notícia. Políticos escorregadios. Presta atenção, Refotes. Eleito deputado federal em 2014, Celso Russomanno é o alvo mais famoso de uma ação na justiça contra 17 candidatos na eleição daquele ano. A aposentada Romilda Rosa, de Cosmópolis, cidade localizada a 142 quilômetros da capital, culpa os políticos por um acidente. No dia da votação, minha cliente escorregou em santinhos que forravam o chão. Caiu, fraturou um osso do pé e ficou 2 meses de cama, relata o advogado de Romilda. Com mais de 80 anos, a mulher pede indenização conjunta de R$187 mil. Temos fotos que mostram os materiais de propaganda no chão, entre eles papéis com o rosto de Russomanno. Aliás, a aposentada declara: eu caí olhando pra ele. Aí é a maior punição, não é verdade? Não é só você, tá quase. É você cair olhando pra um santinho, Celso Russomanno. Entender. Por que chama santinho? Nenhum deles é santo. Nenhum, é tudo diabinho. Não dá pra entender. Ia chamar diabinhos, né? Mas isso faz total sentido, é meio que, ah, é um absurdo e tal, mas as pessoas caem mesmo naquele negócio. Lógico, lá. Correga, cai. Uma lambança tremenda. Tropeça, né? É verdade, e acho que deve ganhar, obviamente, ele foi procurado, assessoria do Celso Russomanno, ele que é agora apresentador da Rede Record, ele resolveu não se manifestar sobre a situação. É difícil ganhar, porque como é que vai provar isso, né? Mas se o juiz lê essa parte onde ela caiu olhando pra ele, eu acho que ele acredita. Tem que dar uma grana aqui pra pessoa, ela sofreu muito, o que é isso, é um absurdo de vida, tá certo. Olha só, nosso ouvinte, o Thiago do Imbaré, ele mandou aqui: Gordo, não fala da Globo, incentive o povo a não ter TV aberta ou paga. Eu já estou há um ano só com o plano da internet, muito melhor. Tá certo, Thiago, é o melhor caminho. Na internet você vê o que você só quer. Só que é paga, né? É, e a outra é na raça, né? É que a Globo é gostoso. A Globo é que nem Twitter, você segue de pertinho pra falar mal. É isso que é gostoso. Segundão qualquer coisa aí. Há muito tempo que eu não ligo televisão, em nenhum canal. Quer dizer, ligo quando tem futebol, evidentemente. Às vezes você precisa de um noticiário, por aí vai, né? Mas também, olha, que não, sabe o que é aquele negócio que não dá saudade? É a televisão falando besteira no teu ouvido. Ah, mas você tá perdendo tanta coisa boa aí. Não, isso eu acredito que sim. Os humorísticos, né? Do Gugu. O João Kleber tá em todos os programas da RTV. De manhã, agora, né? Se ele tarde, ver, tem alguma noite, coisa, tem alguém traindo alguém, ou tem alguém com algum segredo sensacional. Tem Sônia Abrão. Olha, tá um desgosto, né, a gente beleza. Falar que isso é uma concessão. Fala, vai fazendo, vai pondo aí. É impressionante. Mas sabe, tem uma vantagem e tudo isso aí, né? Incentiva os aposentados a saírem de casa pra trabalhar. Ou a saírem de casa, pelo menos. Pode ser. Faz algum sentido aí. Pra se livrar dessa tortura. É muito ruim. Eu tava falando aqui, tava lendo. Não tem nada de bom na TV aberta. TV aberta não existe. Você fala, ah, isso é legal de assistir. Não existe. Não tem. Mas isso não é de hoje também, né? Se você parar pra lá, piorou. Não é de hoje. Mas eles acham que você tinha algumas alternativas e coisas que são ruins hoje. Eram muito boas na época de vocês. Jô Soares era genial na. No começo era. Não era? Era muito. Hoje aquela história é difícil de segurar, né? Até o Serginho Grossman já foi bom. Programa livre, verdade. Programa livre, era muito bom. E a roupagem, o problema é que ninguém quer fazer nada parecido com isso, né? Hoje em dia tá difícil renovar, porque tudo já foi feito, né? Aquela história dele, tudo já foi feito. Sim. E até coisas que voltam com a promessa de renovação, como foi o caso do Gugu. Ele falou, não, vamos voltar renovado. Tá. Antes não tivesse voltado. Um mês, depois começa a renovação. Tudo igual. É difícil mesmo. Saudade do tempo da banheira do Gugu. Que tem um pessoal. Dessa eu tenho saudade. O Gugu até era dispensável. Uma coisa que o pessoal de televisão costuma dizer, eu já escutei isso dentro de televisão, é a seguinte: é que quando muda, as pessoas estranham e mudam de canal. Então, a versão é aquela, que nem os humoristas que vão dizer, o público ri muito mais das piadas que já conhece do que das novas. Isso aí você deve saber. Sim. Até porque às vezes você vê o cara repetindo indefinidamente a mesma piada e vendendo, né? E dando sorte, todo mundo acompanhando. Então o pessoal na televisão dizia muito isso. Que o ouvinte, o telespectador, não gostava de mudança. Porque a mudança, sei lá, exigia pensar. Já tá adestrado, né? Quer dizer, eles avaliam muito isso, né? A televisão vive em função de pesquisa, de ver, sim, essas coisas, né? São importantes. Sim. Então o pessoal diz, não podemos mudar, porque senão o pessoal estranha. Aí muda, vai para outro canal, vai descobrir outras coisas. Então ele tá ficando aqui, vamos continuar. Mas eu concordo com o Flávio Santana, ele já disse isso aqui. A melhor coisa pra se assistir é Netflix. Eu assisto. Assim você assiste vários filmes todo dia. Eu não perco tempo. E nada daqui, né? Não tem nada daqui. Nada daqui. É difícil. E assim, eu tento assistir às vezes o Jornal Nacional, mas eu acabo me irritando e mudo de canal. Pior que é, frustra um pouco. Não, né? ficou muito ruim. O jornal, a gente tem, mesmo não gostando, né? Eu procuro assistir os que eu posso, quando eu tô em casa. Eu assisto todos os que eu posso também. Às vezes reprise à noite, né? Tarde da noite e tal. Mas é aquilo, né? É mais por obrigação do que determinar, muitas vezes, pra ter a novidade. Verdade. Bom, mas o Rebus está só começando, temos muita coisa bacana pra repercutir. Aliás, você sabe que agora vai aumentar o preço do transporte público de Santos. De novo? Provavelmente a partir da semana que vem, do de Santos, não do São Vicente. Ah, tá. O de Santos tem novidades, a gente vai debater no próximo bloco. Se já era difícil ter troco antes, agora acho que vai ser um pouco mais complicado. Mas olha só, hoje vai valer Motel Riviera, Flávio Santana. Opa! A pessoa manda pro nosso WhatsApp, que eu não lembro qual que é, por favor, tá lá. Aliás, vamos pedir que as pessoas compartilhem a partir de agora também as informações sobre o trânsito pra gente poder divulgar e que todo mundo possa se livrar dos pontos de congestionamento. Pode ser digitado, pode ser por áudio também, então, fica à vontade. Pelo 981965306, mande suas informações de trânsito e mande o Eu Quero Rivieras e convence. Hoje você tem que convencer os três, vai ser uma decisão em quatro, tripla, porque eu não sei falar três. Isso aí. Vai ser uma decisão de todo o coletivo aqui. Quem ganhará esse Riviera, ok? E aliás, Flávio Santana, faço minha errata. Ontem esquecemos de dar uma dica da Rexan. Então hoje teremos três dicas. E a terceira é mamão papai. Paia com açúcar, tá bom? Pra vocês entenderem. Fiquem ligados, o Rebu daqui a pouco volta. E antes da gente partir, ontem a gente estreou um quadro aqui no Rebu, que vai durar tipo uns três dias, que é as piores músicas do três mundo. Dias, quiçá. Quiçá, né? Ontem a gente estreou com a música Luca, tô nem aí, isso, que durou 5 segundos, né? Chupa Marcela Diné, durou mais que você. E hoje eu trouxe aqui mais uma daquelas músicas que são inesquecíveis de tão ruim. E você que está aí no carro, você vai falar, mas é horrível. Mas tenho certeza que você vai cantar e dançar do começo ao fim. Vamos relembrar deles, os Virguloides, com Bagulho na Bomba. Sucesso! Estamos de volta com o Rebu. Compadre, eu vinha no ônibus ontem. Ah. Rapaz, ia assim atrás de uma mulherona bonita demais da conta. Sei. Aí o ônibus. E a gente não aguenta, passa os olhos mesmo. Ah, né? Eu tô olhando pra mulher e cobiçando. Falei, mas como é que tem um material desse, né? Aí, rapaz, o ônibus deu uma freada. Ela virou assim, rapaz, me chamou a mão na cara. Foi. Falou, moço, pelo amor de Deus, me desculpa, eu não queria fazer um negócio dele. Falei, não, o tapa foi merecido, pelo que eu tava pensando assim. Muito bem, Gordão, estamos de volta aqui na Zona. Estamos de volta, Flávio Santana, com este programa Rebu. R. Fats foi tomar um sorinho rapidinho, daqui a pouco ele volta pra cá. Eu ia fazer as honras, Flávio Santana, mas é mulher bonita e eu fico tenso. Então você que é uma pessoa que tá mais habituada, não, é que eu sou acostumado a bem a mulher. Mulher inteira eu não conheço muito bem. Então, por favor, Flávio Santana, faça as honras. Eu prefiro passar a bola pra Camila Gomes, que é minha parceira de todas as tardes aqui. Ela é uma mulher inteirada nesse negócio de internet, em moda. Poxa, ninguém falou. Que ela saudade, que, ela Camila, que é metade, você no Rebu. Ela que é metade sardinha, metade mulher. Tem isso aí também. Fecha. É fato. Né? É fato. Ela dá uma de sereia de vez em quando aqui na Baixada Santista. E fala, Camila. Santos. E tá hoje aqui fazendo hora extra, né? Verdade. Você que vai pagar caro. Não, vai ter problema jurídico, com certeza. Camila Gomes. Abafa, gente. Como é que você descobriu essa lindíssima que tá aqui com a gente hoje? Essa Lindsay. Essa Ainda bem que é a Lindsay Lohan, né? Que essa daí tem uns probleminhas. Não, gente, essa é a Lindsay Woods. Ela é blogueira de moda. Tem, assim, muitos seguidores no YouTube, no Instagram, Facebook. E ela foi eleita a Barbie Humana em 2014 pela Record. Uhum. E aí, Lindsay, tudo bom? Seja bem-vinda, antes de mais obrigada, nada. Obrigada, gente. Nossa plateia está de pé te aplaudindo nesse momento. Eu só não levantei porque muita eu demoro gente, pra voltar muita gente ali, ó. Tá olhando. Dona Maria, tem sempre traz um bolo pra gente fubar. Sim, tá, né? Bom. O cheiro tá bom, né? Lindsay, e aí? Conta pra gente, cara. Ah, e lembrando que quem quiser assistir, quem quiser ver a Lindsay na TV, dá pra assistir 102 Rádio City facebook.com.br/TV. Exatamente. Legal. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Você é de onde? Eu sou de São Paulo mesmo. Eu pensei que você era americana, pelo Lindsay Woods. É, então, foi um nome artístico que eu inventei em 2006, mais ou menos. E, tipo, foi um nome que eu inventei bem do nada, assim. Eu nunca tive intenção de ficar conhecida com esse nome. Só que aí aconteceu, né? Quantos seguidores você tem? Assim, por cima, você não deve ter nem conta disso. Aproximadamente 200 a 300 mil, assim, tipo, se for juntar. Mas, tipo, juntando em todas as redes sociais, a quantidade de números, em torno de 500 mil. 500 Caraca, mil? Caraca, em torno de 500 mil, juntando todas. E como começou isso? Ah, eu comecei, tipo, na internet tirando fotos como uma pessoa normal. E eu pintava meu cabelo de colorido. Olha a Camila aí. Minhas fotos começaram a rodar nessas comunidades de Orkut mesmo. Aquela época, tipo, 2009, mais ou menos. Então, na época do Orkut, você já... Eu já fazia, então, já bombava. Tipo, eu era aquelas famosinhas fakes do Orkut. Sério. Daí, eu pintava meu cabelo de colorido. E o pessoal super curtia, pegava minhas fotos, começava a fazer fake meu. Tipo, nossa, super maluco, né? E minhas fotos nem eram tão boas, mas o pessoal fazia fake. Então a galera curtia o teu estilo. O teu jeito de ser, teu estilo de vida e tal. Mais ou menos o estilo mesmo. Tipo, pelos cabelos coloridos, que chamava bastante atenção. Antes não era, tipo, tão, assim, popular no Brasil. Então, eu acabei me destacando bastante por causa disso. Então você atrela a fama ao estilo mais, né? É, mais ao estilo, tipo, mais ao cabelo também. E quando que a Lindsay Woods bombou mesmo, que você viu, caramba? Foi em 2009 mesmo. 2009? Foi em 2009. Por causa do... Que eu vi o pessoal todo, nossa, diva, não sei o quê. Aquela cidade para todo mundo chamava diva, diva. E ser conhecido na internet, naquela época, tipo, não era uma coisa fácil. Então aconteceu comigo, eu fiquei tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Tá todo mundo... Você procurou isso? Você não procurou isso? Não, nunca procurei. Aconteceu, tipo, do nada. Eu só postava minhas fotos com uma menina normal. E você já tinha o blog? Gente, não, porque... Não, eu não tinha o blog, eu fiz o blog em 2012. Mas fala pra gente qual é o seu blog. Meu blog é o designpink.com. Com? D-I-E I-N-P-I-N-K designpink.com. Daipink.com. Isso. Você criou o blog por causa do seu seguidor? É tipo morrarosa.com, é isso? Não. Morra de rosa. Morra em rosa. Morrer em rosa, né? Que tá. Tipo... Ah, é Daipink. Exatamente. Tá, eu tô anotando aqui pra depois colocar lá no Face. É outro que você pôs, é tá. Sobre motos. É, Daipink. Você falou morra pink. Morra rosa. A cantora. Morra. Ela se ofendeu nesse momento. Ela pintou morra. Morre branca, a gente vai morrer rosa. Adoro. Poxa, e, né? E aí você acabou fazendo com que isso se tornasse um meio de vida, uma profissão? Como então, aconteceu, né? Tipo, eu vi que dava certo, né? Que o pessoal super curtia meu estilo. E depois que eu descobri que eu podia ganhar com isso, eu comecei a investir, né? Esperta. Sim, claro. Ligeira. Malandra, esse é o nome. É. Então, brasileira. É uma coisa muito legal. Eu sempre gostei de estar ensinando as pessoas a fazerem as coisas, tudo mais. Tipo, pintar o cabelo. Então, foi uma coisa que deu super certo. Você assim, achou um caminho. Exatamente, achei um caminho e é uma coisa que eu amo fazer. Gente, porque é o seguinte, hoje a Camila passou a tarde inteira, tipo Mick Jagger, tá ligado? Não conseguia achar essa mulher. Nem a assessora dela que tá aqui ao lado conseguia falar com a Camila Gomes. Mas aí, a Camila descobriu, como que você descobriu que ela tava em Santos hoje e por que que você falou, meu, essa menina tem que dar uma passada na área. Foi muita coincidência. Eu acordei, olha só, gente, que louca. Eu acordei de madrugada e tava lá, né, nos Instagram da vida. Marido tá, não tinha chego ainda, né? Falei, tá estranho isso aí. O rolo de macarrão já tava do lado da cama. Aí você descobriu que seu marido saiu com a Barbie, é isso? Não? Ah, ainda bem que não é isso. Ah, bom, que bom. Não, é que eu tenho uns pesadelos, aí eu acordo com medo. E eu comecei... Sério. Eu comecei a ver o celular. E aí eu sigo ela. E aí o estilo dela, assim, eu acho bem legal. E também ela tem uma marca de roupa, mas a gente já fala sobre isso. E aí eu vi a foto em Santos. Eu, caraca, vou entrevistar essa menina. Você viu a foto dizendo que ela estaria em Santos hoje? Era uma foto dela falando, estou em Santos. Falei, gente, legal, vamos entrevistar, que ela tem assunto. E aí eu mandei mensagem e ela, meia hora depois, respondeu. Eu acho que ela tinha tido pesadelo também. Acordou no meio da... Uma sonha com a outra. Eu tenho insônia, sabe? Eu não consigo dormir. Não, e um detalhe, assim, ela postou a foto e tinha um monte de menina alucinada. Meu, ela tá aqui perto. Sim, sim. Se vocês verem o Instagram dela, é alucinante, né? Galera enlouquecida. Deve ser bem divertido. Eu adoro. Aliás, ontem você fez um encontro no Miramar, né? Foi no Miramar, fui meio que expulsa do shopping porque a gente fez tumulto. Rolezinho. Olha isso. Elas fizeram rolezinho. Achou que era rolezinho. Não era rolezinho, olha não, isso. Viu? Era o encontro da Lindição. Agora, Olinda, você a gente tem. Foi pro outro shopping. Olinda, agora tem um detalhe, porque assim, você. Aparece em algum programa de televisão ou não? Já. Mas atualmente, assim, frequentemente não? Não, frequentemente não, só quando me convidam mesmo. Tudo isso é mais pela internet mesmo. É mais pela internet. É isso que é o incrível e que eu acho que o pessoal do marketing pode explicar isso. Porque existe um submundo, um mundo paralelo de internet. É louco isso, onde né? tem uma turma gigantesca que segue. Exatamente. Ela. Eu às vezes fiquei tipo, cara, ontem mesmo no meu encontro, não vai vir ninguém. Porque eu marquei, tipo, super em cima da hora. Eu falei, não vai vir ninguém. Os meus encontros com garotas são assim, mas geralmente nós não vem ninguém. Não, eu só quis comentar que eu achei importante. Geralmente é bem assim os encontros. Mas olha só. Aí eu marquei o encontro, tá? Eu falei, não vai vir ninguém. Olha que insegurança, né? Eu apareci no shopping, aquele monte de gente, caramba. Eu fiquei tipo, caraca, porque é louco, sabe? Tipo, eu caraca, gravo, moleque! Eu gravo os meus vídeos no meu quarto, tipo, eu sozinha lá. Eu não imagino, sabe, que eu vou atingir essa proporção. Tantas pessoas. Exatamente, sabe? É louco você, tipo, tá gravando no seu quarto, você sai na rua e tem aquele monte de gente que te conhece. É incrível como a internet consegue atingir. Incrível. É muito legal. E você consegue viver financeiramente, falando em grana? Atualmente sim. Atualmente, por exemplo, hoje, o que você veio fazer aqui em Santos? Um comercial, hoje, é isso? Não, não foi comercial. Eu não posso, na verdade, falar. Não pode falar. Então entendi. Não posso ficar falando sobre o que é. Mas ainda. É um projeto para as minhas seguidoras. Eu acho que é incrível, eu acho que todo mundo vai adorar. Mas eu não posso ficar falando sobre isso, tá, infelizmente. Desculpa te cortar, porque agora eu fiquei muito preocupado. Aliás, eu tô tenso desde a hora que você chegou aqui. E você disse que você não pode comentar. Você chegou aqui, o ouvinte não tá vendo, ou melhor, quem tá acessando, consegue ver. Tem uma mala dela aqui, gigantesca. Mala, tem um a última vez que teve uma moça bonita com uma mala, tinha um cadáver dentro da moça da Yoko. Então eu tô um que pouco preocupado horrível. Aqui. Não tem nada a ver não com um isso, japonês, né? Ali não tem nenhum japonesinho ali. Ai, agora tá. Que eu entendi a piada. Ah, então, é muita roupa. Então tá tranquilo. Tá, e você costuma fazer viagens, muita viagem pra fazer apresentação? Como que funciona? Ou você fica só no quarto fazendo? Como que é? Você tem um escritório? Como que é essa vida de blogueira? Então, meu quarto é meu escritório, né? Eu costumo juntar tudo ali. Mas questão de viagens, eu só faço quando me chamam mesmo. Eu raramente saio, tipo, pra viajar, porque eu tô sempre muito ocupada, tipo, no meu quarto, fazendo meus trabalhos. Tá namorando, não? Tô namorando. Pô, pensou que quem tinha morrido? Não, tô super namorando. Gente, tô quase casada. Ela falou que é a Barbie? Outro dia mataram quem? Eu falei, ué, o que tá acontecendo? Ah, agora entendi. Ah, eu tô nossa, lerda. Que beleza, hein? Caramba. Quem não sabe quem é quem. Quem não sabe quem é quem. Adoro. Gente, Camila, mas olha só. Você fumou de novo hoje, não, né? Não. Orégano tá em casa. Não. Quer dizer, ela fuma orégano com canela. Aí a bicho pega. Meu Deus. Com cappuccino. Ninguém sai. Ela vê duendes, eu não sei se você sabe. Bom, eu deixa vejo. Pra lá. Mas então, você tem toda essa fama, só que o seu sonho é ser cabeleireira. Cê, exatamente. Você pensa em eu quero abrir muito um salão? Penso muito, mas no momento, tipo, quando... como o blog, o YouTube tem tomado muito meu tempo, eu não consegui parar pra pensar a respeito disso ainda. Com certeza vai ter cliente. Ah, com certeza. O pessoal fica muito assim, tipo... Lindsay, quando você abrir seu salão, eu vou querer ir no seu salão, fazer com o meu cabelo com você. Vai cortar cabelo de homem, não? Ah, sei cortar cabelo de homem. Eu cortava o cabelo dos meus ex. Picotava tudo. Deus me livre. Ó, picotava. Tô falando da bolsa da Yoko. É assim que se aprende. Dá uma olhada nessa bolsa. Abre essa bolsa. É assim que se aprende, viu? Fica mais um pouquinho com a gente. Vamos rolar um som agora aqui. Vamos bater mais um papo daqui a pouquinho. Yeah. E aí, a último bloquinho com a Lindsay. Já tem um monte de pergunta aqui no WhatsApp. Pode ser. Deixa a tarifa pra depois, Gordão. Não, então, deixa pra depois. Eu queria só pedir uma música que você vai ficar muito feliz. Por quê? É aquela música que você adora, tal funk, né? Do Mark Ronson. Porque essa é a música mais tocada nos Estados Unidos. Está no topo há 14 semanas. Ele foi produtor da Amy Winehouse, eu nem sabia exato. Disso. O Mark Ronson. E eu achei Mark muito Ronson. Bacana. Isso, ele. Isso, e na entrevista eu achei muito bacana a humildade dele. Ele falou: bacana, fico muito feliz com o resultado. Mas essa música estourou é pela interpretação do genial Bruno Mars. Exatamente. E você ouve agora aqui no Rebom. Voltamos, Flávio Santana, Camila Gomes e Lindsay. O meu inglês é muito ruim. Como é que fala o sobrenome? Lindsay Woods. Meu inglês é bem ruim. Lindsay Woods, que ela tem 500 mil seguidores, que é o mesmo número que eu tenho de empresas que me seguem no Serasa. Né? É bem semelhante, hein? A mesma galera, assim, em conceitos diferentes. E é o número que você tem de sanduíche guardado no bolso. Para de dedar. Vai pra pauta. Dedar é meio perigoso, não fala isso. Ô, Lindsay, você já tinha vindo isso? A Santos alguma vez? Já tinha. Desde pequenininha, eu sempre vim pra cá. Eu adoro. Legal. Adoro Santos, amo demais. Você tirou uma foto em cima, do lado de cima do hotel, que ficou fabulosa aquela foto, né? Tu gostou? Maravilhosa a foto. Gente, aliás... Você tava com insônia, né? Você foi não, de madrugada, você não, falou. Não, eu acordei bem cedinho, fui lá e cliquei. Eu adoro ver o mar de manhã. Nossa, eu, tipo, fico encantada. Gente, uma curiosidade, ela é sereia também. Eu sou sereia. É por isso que eu conheci ela. É sério. Beleza. Ela tem uma marca de... Uma marca não, né? Você lançou uma linha coleção de roupas com a Etos, lojaetos.com, que é uma coleção inspirada em sereias. Tem peças holográficas, tem peças com conchinhas e tudo mais. É super lindinha. Entendi. A que eu estou usando é da marca. Inclusive é da minha coleção. Mas como a Camila é puxa saco mesmo. Já veio querendo aparecer, já. Pegar no vácuo, né? Gente, eu sei agradar. E as ostrinhas seguram os mamilinhos, é isso? Entendi, bacana. Ah, meu Deus! Essa aqui tá virando pro ouvinte, pra ele entender. Me pede! Gordo. Mas tem foto sua de sereia? Lindsay, tem foto tua de sereia ou não? Tem algumas fotos de sereia, mas não é com tipo a cauda e tudo mais, mas um look bem inspirado em sereia, tem sim. Entendi. Mesmo ela não chegou nesse ponto de loucura ainda. Papa. Eu quero, viu? Posso falar? É nóis. Posso falar do convite que você recebeu essa semana? Ela recebeu um convite pra ser sereia essa semana, pra trabalhar. Gente, fazer... que legal! É, não super... é legal, não. No supermercado. Quero, viu? Não, mas no supermercado. Na peixaria. Na peixaria do supermercado. Ela fica lá abanando a cauda. Caraca, que é o que a gente triste. Paga por ser retardada. Ao infinito e além, é o que eu sempre digo. Ao infinito e além, é o que meu filho diria. Alguém ia querer comprar, mas pra comer, né? Alguém. Então, meu, o cara veio falando. Não, é pra um supermercado, uma feira. A gente tem uma peixaria. Eu falei, então, eu não faço isso. Beijo. Não dá. Ainda bem que eu super aceitaria. Jura? Eu sou muito tímida. Pagando bem que mal tem, né? É, ele ainda falou, pô, mas cobra aí um dinheirinho. Eu falei, poxa vida. Vida, tu é muito tonta. Nada que os 5 mil não resolva por meia hora. Olha, gente, eu super, ó, quem quiser me chamar pra ser sereia ou ficar de Barbie nos eventos. Gente, eu sou muito tímida, não. Camila, não Gomes, consigo. Você falou que tá tendo muita interação dos ouvintes, não dá pra atender todo mundo, obviamente, mas por favor, escolha algumas perguntas, você falava no off, um monte de gente quer fazer pergunta pra ela. Lindsay, não mandou o nome essa. Como você reage ao preconceito quando sai na rua devido ao seu estilo, seu cabelo colorido? Aliás, ela tem o cabelo pode cinza, falar gente. Palavrão. Eu falei! Não, eu tô falando, pode falar. Palavrão. Ai, que susto! Pode, eu falo, às vezes eu não reparo. Pode, pode. Como reage? Eu ligo, foda-se, desculpa, eu sempre fui assim. Mas né? Tem preconceito? Existe? Ah, o pessoal tem, o pessoal passa motivo? Se benzendo, cruza, tipo. Mas por que você sai vestido de demônio na rua? Não, o pessoal acha que eu sou não tô um entendendo. Demônio, né? Para, velho. Não sei, o pessoal é muito cabeça. Isso é coisa fechada. De diabo invejoso, hein, meu? Olha isso! Homofóbico! Ela falou que tava aqui dentro de mulher, mim. Mulher linda dessa, eu andando sou sincera, na rua. Viu? Se liga. Na cara. Mulher linda dessa, andando na rua. O cara passa e se benze. Não, Deus, os homens não fazem isso. Santana é a reposição hormonal dele. Os se apaixona falam... de minuto em minuto. Desculpa. Eu tô tentando falar isso. Fala. Os homens falam, sim, hein? Nossa, dá medo. Mas as mulheres, tipo, a maioria, tipo, ai, amarara, as recalcadas, né? As recocadas. Sempre tem. E quem mandou aqui é Manuel Baiocchi. Ele quer saber, qual a maior dificuldade sua por ser blogueira e vlogger? A dificuldade, acho que a maior, é criar um conteúdo original, sabe? Porque tá muito saturado, já todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Então, é muito complicado você ser original hoje em dia. Sim. Essa é a maior complicação, assim, que eu tenho. E aproveitando, então, que você falou isso, você tem alguma dica pra quem quer começar um blog? Sim, seja original. Porque, como eu já havia dito, tá muito saturado esse mercado. Todo mundo acha que quer virar blogueira, virar vlogueira. Vai ficar rica com isso, tipo, de um dia pro outro. Não, não é assim. Você tem que ter muita paciência. Se você não fizer por amor, não vai dar certo. Então, é uma coisa que tá muito saturada. E você tem que ser muito original. Dê o seu melhor. Apenas isso. A internet dá essa ilusão, né? De fama, exatamente, instantânea. É verdade. Exatamente. Mas você fica tá focado muito... na fama. É. Não é o que rola. Não. Nada que é feito nem dessa dinheiro, forma principalmente acontece. Principalmente no dinheiro, né? O pessoal é muito assim, nossa, que descobrem quantos... Quanto vlogueiros grandes já ganham, e eles ficam tipo, nossa, ficam é deslumbrados. Isso que eu vou fazer. Eles ficam deslumbrados com isso. E não é assim, sabe? Tem que fazer porque você ama. Eu faço muito o meu trabalho porque eu amo, porque eu gosto de ter as pessoas ali curtindo o meu trabalho, sabe? Tipo, eu gosto que eles aprendam coisas comigo. Então, pra mim, isso é gratificante. Por exemplo, tem uma vlogueira aí que, se eu não me engano, ela fica só comendo na frente da câmera, não é isso? Quem é essa? Não foi que você é, falou? Tem isso, mas é nojento. Nossa. Ela fica comendo e as pessoas ficam assistindo. E tá rolando isso. É isso mesmo. Sabia disso? Não ouviu falar disso? Não. Uma pessoa que fica na frente da câmera. Eu pensei que você ouviu isso quando você falou. Eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a ver. Não veja, não vale a pena. Mas ela come assim nojentamente? Não, ela come de calcinha e sutiã, mas ela é uma pessoa que dá 4 euclides assim, ela é imensa. Meu Deus! Olha aí, o meu Deus dela foi ruim pra mim aqui. Ela é gigantesca, tipo... ela vai comendo assim, lanches, coisas gordurosas, e a galera vai assim, tudo aí. Tem uma fã aqui falando, Lindição. Adoro esse apelido. Tu tá perto também da minha casa, posso passar aí? Opa, demorou. Você tem 2 minutos, que ela já vai sair agora correndo. Então, cara, meu Deus do céu. Coitado, tem 2 minutos. Vem correndo, 2 minutos. Tu tem 2 minutos, corre já. É o tempo da gente tentar abrir a mala dela. Um amasso. Aí viu o que tem. A última pergunta. Vem me dar um amasso. Última pergunta. Eu vi no seu blog que você se auto-intitula seu estilo Cine Queen. Que estilo é esse? Não me intitulo Cine Queen mais, foi o estilo que eu já segui, que foi quando eu comecei a ficar conhecida na internet. É um pouco difícil ficar falando sobre esse estilo, mas são meninas que pintavam cabelo, hoje em dia tipo quase não existe mais, porque tipo, acabou, meio que acabou. Jura? Sim, então são meninas que pintavam cabelo de colorido, que tinham... É uma coisa muito única, sabe, pra ficar falando sobre isso, tipo, usavam lações na cabeça, assim, é uma inspiração meio nos anos... 80, assim, mas uma mistura tipo de emo, sabe? Entendi. É uma coisa meio maluca. Ó, e um outro leitor aqui, a última mensagem. Manda meu beijo, a Bahia te ama, ele falou. Da Bahia, esse um leitor. Beijo, caramba, que legal. Ai, queria tanto visitar a Bahia, eu queria visitar tanto, tipo, todos os estados, gente, mas... Qual o nome dele? Deixa eu ver. Não tem como, infelizmente, no momento. Mas me contratem. É o Emanuel, é o que falou da dificuldade. Olha, rapaz, um beijo tá dado e fique sempre com a gente aqui na 102, vice? 102radiocity.com.br/TV. Ah, ela que é assessora é da onde? Do Maranhão, Recife. Venha pra cá, rapaz, venha falar conosco. Venha pra cá, Mariana. Só dê um oi só. Oi. Oi. Tudo bem? E como que é, só pra fechar rapidinho, que a gente já tem que passar pro outro bloco, como que é a vida de assessora de uma blogueira famosa? Muito corrida. A Lindsay realmente, ela é uma pessoa que não dá trabalho, mas a gente acaba recebendo muitas propostas, muitos trabalhos, e aí é bem corrido, realmente. Mas é massa, eu adoro. Adoro é massa. Sotaque, rapaz. É lindo. O T é entre os dentes, né? Não prestei atenção em nada que você falou. É verdade. É entre os dentes o T, né? É tão linda, né, bichinha? É. Que... Passa novela na Globo de Nordeste, eu só começo a falar assim, oxe, aquele cordão encantado, eu adorava. Oxe. Tem Oxente também. Oxente. Oxe. Sua mulher arretada. Nada, mas é um sotaque tão lindo, e o vice é muito de Pernambuco também. Vice? É vice Pernambuco também. Vou pegar todas as manias. Eu espero pegar o teu sotaque, eu acho mais bonito. Não, gosto mais bonito. Eu gosto do seu, eu acho mais bonito também. Pronto, rapaz, tá rolando uma treta aqui, ó. Um problema aqui, ó. Bom, meninas, obrigado, viu? Muito obrigado pela fugida. Se bem que ela tava aqui ao nosso lado, né? A Camila saiu correndo daqui, foi... buscar antes dela ir embora, né, Camila? Nossa, foi uma correria. Eu sou correria, louca. Tá ligado? Ela veio pro livro espontâneo. É vida louca. Aí, é vida louca. Mas a gente... É vida louca. A gente soube que a rádio é ótima também, além de você já conhecia, então a gente fez questão de estar aqui. Obrigada legal. Pela oportunidade também. Legal mesmo. Valeu, obrigado, muito um beijo. Obrigado que pela isso? Lindsay, eu que agradeço. Toda a sorte do mundo pra você. Obrigada, quando gente. Quando estiver em Santos, vem tomar um café com a gente aqui. A Camila vem paga. Assim, quê? Eles já prometeram que quando puderem falar do projeto, vão voltar. Demorou. E a gente vai cobrar. Fechou. Qual o nome da assessora mesmo? Desculpa. Dariana, um beijo você, viu, menina? Um beijo, Dariana. Outro macho. Gostei dessa parte, velho. Eu tô apaixonado por essa menina. De volta com o Rebo, Flávio Santana, de volta a RFATS. E quero Tchaqueca, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite, na verdade. Né? Saiu as menininhas lindas, né? Ficou os velhos feios aqui. Quem tá olhando pela câmera tá decepcionado, né? Aliás, não, você tá olhando pela câmera e falou assim: ué, o que aconteceu? Que transformação foi essa? Monga! Sintonia. O cara na câmera, é agora! A sintonia. Aí senta dois velhos, assim, gordo. Aquela sensação de que a pessoa estava assistindo aquele programa Fantasia do SBT e de repente tá no The Walking Dead. Mas o que aconteceu? É como o Clube dos Esportistas. Você lembra do Clube dos Esportistas? Não lembro. Tinha um programa na Record chamado Clube dos Esportistas. Eu fui lá. E no final do programa, última cena do programa, uma mulher fazia um striptease. Certo. Então a molecada ficava até 3 horas da manhã, esperando. Vendo aquela porcaria daqueles velhos falar. Pô, para porque, disso, pô, Era gozado. Ele concorria com o Faustão, com o Perdido na Noite. Era Emanuele da época. E era o seguinte, era 2 minutos, entendeu? Tem que ser rápido. Naquele tempo não tinha nenhuma facilidade, né? E levava os artistas, um dos primeiros, talvez o primeiro filme pornô brasileiro. Quando eles apresentaram o pessoal lá no... Eu tava lá porque eu fui pela minha coluna. E tinha um cara que era campeão de equitação. Um negócio assim, tava ele com o filho e tal. Aí a câmera ficou passeando pelo estúdio. Uma determinada hora lá, sem querer, pegou o cara, o campeão de equitação, dando uma bombada lá numa das menininhas do filme. Dando uma bombada nas meninas. Oi, marraquetada. Bombada. Ela explica, gente. E a mulher do cara ligou um minuto de... Clube dos Esportes, muito bacana o programa. Era o Silvio Luiz. Não, a gente usa aqui o cachorro, aquele cachorro que quando chega aquele, gente atrasada, isso. Quando chegava alguém. Aquele que quando a gente toca a campainha, ele sai correndo? É esse aqui mesmo? Peraí, que senão. Acha aí. Senão vai entrar. Cachorro aí. Tá aqui, ó. Cachorrinho. Essa campainha era desse programa. Quando chegava alguém. Olha que legal. Opa, tocaram a campainha, quem tá chegando? Aí chegava a pessoa e a gente pegou isso do YouTube. O dia que eu fui lá pela minha coluna, eu fui preparado. Era o Eli Coimbra, né? Eli Coimbra, o Silvio Luiz. Bom, e aí o R lá da toca e tal, não sei o que, você veio, vim preparado pra... Ah, vai, até tirei o babador do bolso, coloquei, vou ficar do lado que fico as meninas aqui. Ele tirou o babador na hora que eu fui embora, tirou de mim e colocou lá, ficou no cenário durante muito tempo. Clube dos Esportistas. Deixa eu apenas fazer um registro aqui, Fausto Santana, por favor. A gente teve então com a Linden Woods aqui, tá? Me desculpar com os ouvintes, foram muitas mensagens, vários ouvintes brabos aqui no WhatsApp. Ah, você mandou minha pergunta. Não dá pra ler de todo mundo, gente, infelizmente, mas foi muito bacana. Gente do Brasil inteiro mandando. Exatamente, eu só vou ler aqui o do Fábio Soliman, que ele mandou aqui. Ah, aí o programa ficou bom, não precisa nem deixar o velhinho voltar. Obrigado, viu? Um abraço pro Fábio Soliman. Muito, a pessoa, cara, que é seu fã, mas acabou que atrasou, não deu tempo de falar daquela moto. Não é uma moto, né? Aquilo é uma obra de arte. E... precisamos falar de Ducati, Flávio Santana. Vamos falar de Ducati, mas deixa eu só dar um alô rápido aqui. Por favor. Que a partir do Gonzaga até a entrada ali de São Vicente da Presidente Wilson tá parado. Na cidade inteira. A cidade inteira. Tá tudo vermelho no meu Waze aqui. Olha só, olha só. O programa começa às 5. Eu cheguei agora. Caramba! Levei uma hora pra chegar. Olha, eu quis dizer que você tava feliz da coisa. Todas, até as vias. Até a minha rua dormindo. Eu tava dormindo até assim. E ó, Ana Costa parada, Senador tudo, Feijão, cara, parada, tudo. Comendador Martins parada, Washington Luiz. Agora, escuta. Parado de lento pra parado. Presta atenção, tem uma vinhetinha e uma trilha agora pra falar de trânsito, hein? Eu já tô usando. Ah, eu tá só não usei agora aqui porque esse programa é meio rebuzeiro. Não. Sim. Sabe por que eu não ia nem falar isso agora? Porque a vinheta é para trânsito, não tem nada pra paradão. Quando tiver o paradão. O trânsito é que tá fluindo, tá tudo parado. É. Aliás, na divisa. Ninguém tá em trânsito. Ou vocês, Ducati. Ducati, peraí. 102, Rádio City, trânsito. Trânsito parado, pronto, já falei. Agora vamos tocar a Ducati 102. Ducati 102 é a Ducati Santos, entendeu? Mais conhecida como Ducati Santos. São as motos italianas fantásticas que estão com um incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros. Aqueles modelos que você já ouviu falar aqui no Rebu, hein? De corrida, Naked, Motard, Roadster, e tem uma motocicleta com 4 características distintas para você enfrentar todos os terrenos, que é a incrível Multistrada 1200. A Ducati esse ano comemora a nacionalização de alguns modelos fabricados aqui no Brasil, e essas condições incríveis chegam por causa disso, para você que é amante da velocidade. Então faz o seguinte, ó, você vai ligar agora 3307-6686 e vai agendar um teste. É o chamado Test Ride, para você pilotar uma dessas máquinas incríveis. E aproveite a promoção Loucos por Ducati, que fica lá na Alexandre Herculano, número 216, aqui em Santos, gordão. Feito, Flávio Santana, vamos com notícia, e daqui a pouco a dica da Red Sangue também atrasou, né? Hoje atrasou tudo, impressionante. Olha só, garoto Chaqueca, a Prefeitura de Santos fecha banco por 24 horas, exatamente. A Prefeitura interditou, por demora no atendimento a clientes, o Banco Santander da Rua João Pessoa. De acordo com a Prefeitura, essa agência já havia sido multada outras 2 vezes em novembro do ano passado e em fevereiro, com um total de R$167.000 em multa. Pela legislação, na terceira ocorrência, a agência tem as atividades suspensas por até 24 24 horas. O que gerou muita reclamação, e gostaria de ver a opinião do Tia Keke do R-Fortes, é dos próprios clientes que falaram, poxa, isso acaba, é uma punição que é pro banco, mas a gente fica punido. Tinha que pagar meu título aqui, vim, não tive como pagar a conta. Em vez de 2 horas, ficou 2 dias. Exatamente. Esse seria mas alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita mesmo. Tem que ser feito. Nesse caso, a prefeitura agiu corretamente. Claro, lógico. Deu multa. Deu aviso. Deu a primeira, deu a segunda. Deu multa. A próxima é fechar, não tem essa. Os caras não respeitam o cliente. Sim. Essa atitude é pelo banco não respeitar o cliente. Exatamente. Eu acho que a prefeitura fez corretamente. Não é só esse banco, não é só esse banco. Não, já tinha sido outro que já tinha sido fechado em março, isso aconteceu também. Sim, a população nesse caso tem que dar os parabéns pra prefeitura e não criticar. Não, mas a argumentação seria de não fechar e sim aplicar mais multa, que seria a situação. Multa pra banco não adianta nada. Dependendo do valor, eles começam a tremer nas pernas. Mas como? Recebeu 167 mil reais e não tremeu? A hora que subir pra 500 mil. Porque, olha, os bancos forçam, exploram, esganam os funcionários para vender qualquer coisa, para ganhar aquelas comissões mínimas, irrisórias e tal. É um banco terrível. Então, eles exploram os empregados de todo jeito. Quando eles começarem a ter que pagar multas pesadas, eles vão se tocar que é melhor por mais um ou dois funcionários. E a argumentação realmente foi nesse sentido. Melhorar. Ao invés de você fechar, multar na casa dos milhões para eles sentirem exatamente, realmente. Exatamente, para chegar nesse valor. Não sei. Mas eu acho que isso é gerado pela falta de funcionários. Algo tem que ser feito, que bom que fizeram. Parabéns. Está no caminho, parabéns. E falando em multa, né, temos que a Prefeitura de Santos multou o terminal da Ultracargo em 2,8 milhões pelos prejuízos à mobilidade urbana decorrentes do incêndio de grandes proporções em tanques de combustível da empresa instalada na Lemoa no início do mês. O montante, já quitado, é o maior aplicado pela administração da Prefeitura de Santos. A penalidade atende ao artigo 14 da Lei Complementar 528 de 2005, que reza que caso ofereça dano e perigo à manutenção dos logradouros públicos, à paisagem urbana, ao meio ambiente e à saúde pública e ao conforto dos munícipes. De acordo com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o valor deverá ser utilizado em projetos viários que priorizem a região da zona noroeste e os morros. Tomara que primeiro que esse valor de fato vá para lá. Não dá para dimensionar o prejuízo ecológico da população. Mas tudo bem, 2,8 milhões, tá bom. Também não é dizer que eles não vão recorrer, levar isso para a justiça, mais adiante. Não, já está quitado, pelo que eu entendi. Não, já pagou. Dois não recorreu. Não recorreu. Por enquanto, tem prazo. Ah, não. Ah, mas aqui a reportagem fala que pagou. Não, concordo. Não, até aí tudo bem. Agora, qual é a jogada da Ultracargo? É cala a boca de todo mundo, olha. Paguei, esquece de mim. Aí vai na justiça em silêncio e começa a briga para pegar de volta. Eu acho difícil, porque o cara tá mais sujo que pau de galinheiro, ele vai ficar quietinho, vai pagar os 2 milhões, até porque. Mas saiu barato, né? Isso pra Ultracargo. Não saiu barato. Não saiu barato pra caramba. Gente, prejuízo, todo o caos que foi gerado. Mas tomou-se uma atitude. A prefeitura tomou atitude. Ficou missa. O duro vai ser se lá na frente nós ficarmos sabendo que a prefeitura é coautora desse problema. Exatamente. Entendeu? Pela falta de fiscalização. O que é coautora? Coautora é a falta de fiscalização, dá alvará para onde não tem que dar. Mas aí tudo bem, aí quem vai pagar? Qual é a jogada de pagar rápido? Aí multa logo, vamos pagar para calar a boca de todo mundo. Silêncio. E agora vamos apurar quem que é o responsável. Eu queria saber sobre os danos ambientais que, por consequência, prejudicou um monte de família de pescadores também. Também já tá. Como é que vai ficar isso? Quem é que vai pagar isso? E a fiscalização também, de todos esses locais, como é que vai ficar daqui pra frente? Não tem só esse, né? Pra não ficar só nisso. Senão daí, de fato, fica muito barato. Bom, precisamos fazer um break. O Garoto Chaqueca trouxe uma música diferente aqui hoje do Gonzaguinha, é isso? Ah, eu acho que a gente merece tocar uma música, o ouvinte merece uma música diferente, uma música gostosa. E aí eu acho que nesse momento que o Brasil vive, né? Tem tudo a ver a música. Eu acho que tem tudo a ver a música, por isso que vamos tocar aí. Perfeito. Clássico pra você aqui na 102. Pode aumentar o volume que tá chegando, Gonzaguinha. Você passou. O cara mais gordo que você passou ali, Euclides. Você perdeu o Renato. R. Fortes, meu admirador, quando cheguei, jogando minha autoestima lá debaixo do Acre. Né? Tá bem embaixo do tapete. Impressionante. Como é que alguém pode ser mais gordo que eu? Impossível. Passou agora aqui. Mas tava andando? Andando. Sozinho. Rolando. Sem maca. No canal 3. Sem maca? Meio... Tá rolando até agora. Eu já tô andando com dificuldade, gente. Vocês não estão entendendo. Bom, mas vamos vamos engordar mais, vamos falar de Red Sun, Ford. Agora você tá emagrecendo, você parou? Você acha? Eu tô achando, cara. Ué, até que eu tô engordando a Luana. Ela come a minha comida. acho que é isso. A sua parte, né? É isso que tá funcionando. E ela, tadinha, né? Uma bolinha, ela quica aquela, agora, é muito bonitinho. Se tropeçar. Tá impressionante. Bom, vamos falar de Red Sun, então? Toca a vinheta, Flávio Santana, por favor. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Flávio Santana, ontem eu esqueci de dar a dica final, me desculpe. Vamos dar duas dicas agora. O elefante tem boa memória, mentira, esqueci. Agora iremos com duas dicas, ok? Duas. Desse objeto misterioso que está dentro dessa caixa aqui. É, geralmente é na sexta-feira que a gente resolve o mistério, mas não tem o Rebu nessa sexta. Estamos de folga, então é amanhã. Então fique ligado amanhã depois das 18 horas. Telefones liberados, você que sabe qual é o objeto, liga aqui, acertou, ganha uma pizza na faixa, ok? Isso. Então, ó. Primeira dica sobre esse objeto aqui. O modelo aviador deste objeto fez grande sucesso. Viva Top Gun. E este objeto é ideal para ser usado em dias de Red Sun, da tradução, dia de sol quente. Você ouviu mais uma dica? Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Fique ligado em nossa programação. Feito, Flávio Santana, só lembrando, Red Sun fica na rua Baiana 119, você liga lá no 3286-1338. Feito? Feito. É, Flávio Santana, nosso ouvinte. Será que se a gente ligar, eles mandam uma pizza pra gente aqui? Agora? De agora? Possível. De grátis? W6, né? Já abriu, ó. Tem de grátis? Vamos tentar, vamos ver se eles Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Ouvintes, vocês gostam da gente, não gostam? Qual o telefone aí? 3286-1338. 3286-1338. Eu quero que umas 200 as pessoas liguem pra Red Sun agora. Feito. Pra mandar pros gordos aqui uma pizza. Se 201 vier, eu já tô feliz. Não, mas não é pra pagar, não tem que pagar nada. Tem que ligar pra Red Sun. Ah, pô, manda uma pizza lá pros caras lá no gordo. Já tô reclamando. Eles estão com fome, manda lá, pô. Não é pra pagar, não é pra pagar. Ah, é só pra encher o saco dos caras. É. Isso aí. Então, vou repetir. Encher o saco é telefone. Você, ouvinte, liga lá e pede pra Red Sun mandar na faixa uma pizza pra gente, que a gente tá falando aqui. Sem custo, tá? Enche o saco. Entrega. Você liga lá no 3286-1338 e procure pelo Beto Leite, que é o dono da bagaça, então vocês irritam, eu vou dar nome, eu gosto de fazer o caos acontecer. Beto tá café bom? Com leite. É isso. Olha só, o nosso ouvinte, Antônio Gonzaga, mandou aqui pra gente, ó, canal 3 parado, entrada de Santos parada, Casqueiro parada, Afonso Pena parada, canal 4 parada, amigos, o Brasil está parado. Tá perfeito, tá aqui feito seu registro, acho que estamos contigo. É mais ou menos isso. Bateu legal. Bom, vamos lá com novidades. Não é bem novidade, é mais do mesmo, mas é bom a gente registrar. É o VLT? Não, o VLT tô meio desestimulado de falar sobre ele. Quando ele começar a andar de fato, aí eu vou falar sobre ele. Eu vou falar sobre as obras na rua Riachuelo. Não estão acontecendo. Vamos lá? Olha só. Presta atenção, grande chaqueca. Vamos te dar azia. Vamos lá. Em junho de 2014, a Prefeitura de Santos prometeu dar cara nova à Rua Riachuelo, no centro, com uma série de obras ao longo de toda a via. Passado 10 meses desse anúncio, porém, o que se vê por lá, na real, é a cara feia de dezenas de comerciantes e donos de escritórios. Todos pra lá de irritados com tamanha enrolação. Não deixa de ter dado uma cara nova, não é verdade? Sim, tá certo. Cara a começar feia. Pelo fato de o serviço só terem começado 8 meses após o previsto. O que estava programado para ter início no final de junho de 2014, só rolou de fato a partir do dia 24 de fevereiro de 2015. O que isso implica, além dessa reclamação de todos, principalmente dos comerciantes que, em geral, na média, derrubaram o movimento em 60%. E aí aqui eu reproduzo o registro da dona de uma casa lotérica que declarou que viu seu faturamento despencar 75% desde fevereiro. Já teve que se desfazer de 2 funcionárias, além de amargar prejuízo com aparelhos de ar-condicionados danificados em razão do excesso de poeira e acúmulo de gastos extras com limpeza de vidros, pisos e paredes, e está colocando seu negócio à venda. A prefeitura, em nota, informa, né, que o trabalho deverá terminar somente no final de junho ou início de julho. Você falou aí da Rua Riachuelo. Isso. Como é o nome dessa rua aqui que tem aqui do lado da loja da Americana, que é a Rua dos Caídos aí, que é um boulevard, né? Otto Feliciano. Olha, a prefeitura devia, pelo menos, ficar com vergonha. Se você for lá agora, o ouvinte que tá aí perto, dá uma passadinha lá, tem uma placa bem grande, bem na parede da loja Americana. Então tá falando lá que essa obra vai começar em novembro de 2014 ou 2013, tá lá. Obra orçada em 400 e tantos milhões de reais. Não, deve ser mil reais, não pode ser mil. Mil reais, desculpa. Meio milhão. Meio milhão de reais. Isso. 425 mil reais. Isso. Só que a obra está lá. Da placa de 2014. Mas a obra deve ser a placa. Né? A obra é a placa. As obras não andam aqui. Nada. Também agora, esse pessoal. E provavelmente essa empreiteira já recebeu esse dinheiro. É, não sei. Porque é dinheiro do Dade, é dinheiro carimbado, já veio. Esse negócio da Riachuelo, e veja bem, não sei porque o pessoal está reclamando. A Riachuelo é uma rua. Quantos quilômetros tem? Uns 15 quilômetros de extensão. Muito gigante, por né? Exemplo, só no três por exemplo, ali, ali do Cais até a Associação Comercial, não estão fazendo nada, nem fizeram nada. Da Associação Comercial é na Rua 15. Da Rua 15 até a Praça Mauá, é a Polícia Federal e o outro banco lá, não fizeram nada. Aí tem a Praça, Praça Mauá inteirinha, não fizeram nada. Aí começa. Então, dali até o Monte Serra, que é onde deve estar fazendo as obras, né? Da Praça Mauá para lá. É uma extensão monumental. Você quer o quê? Em menos de um ano, quer o quê? É isso que eu não consigo. Tem uns 500 metros, cara. Não, não chega a 500, que 500 metros, cara. É o fim da picada. É 200 metros, pô. É o fim da picada. E a dificuldade, Garotinha, que é entender a falta de planejamento disso, porque o que mais revolta os lojistas e todo mundo, eles começam quebrar o funcionário, não vê ninguém trabalhando lá. Quebram então, tudo. Por que você não planeja o negócio? Some. Então, não, aqui a Otton Feliciano também quebraram coisa. Todo o piso. Tá lá jogado, cara. Isso. Que se dane quem tá lá. Cara, como é que pode um cara desse, desculpa, prefeito, você vai me desculpar, mas como é que pode depois vir um jornal aqui de São, Jornal da Ola, fazer uma pesquisa onde o senhor teve 54% de aprovação? Mais, não, quase 90%. Não, eu tinha falado 80%. Estava alta. Mas aí depois eu fui olhar direitinho. Não era bem 80%, já é 54%. Então, quer dizer, a metade já não está aprovando. Já não tá. Se ele se enganou, imagina quem fez a pesquisa. Agora, você imagina, em dezembro a aprovação dele já era 54%. Você imagina agora, com tudo parado, aquela selfie... sem graça que ele tirou com o Beto Mansur. A ideia nem foi dele, né? Ele foi infeliz em topar. Então, né? Gente, olha. Cabe aí uma candidatura, hein? Olha, cabe uma candidatura aí. O jogo não tá perdido, não, hein? Veja lá, hein? Eu só acho que aquele ouvinte que tinha sugerido o apresentador da tribuna, o Tony Lammertz, não é uma boa, porque ele ficou muito assustado com o assalto. Que dirá com todos que ele conjunto. E não era nem a cidade dele, né? Já ficou meio complicado. Mas vamos lá, prefeitura, vamos tentar resolver esse negócio da Riachuelo ainda esse ano. Impressionante. Voltando ao assalto lá, com a solidariedade da nossa colega que foi assaltada, a equipe de jornalismo. Vocês já viram o que tá rolando hoje, né? Logo cedo já rolou. Na internet o lance do assalto, né? E em cima o Faustão. Ô louco, quem sabe faz ao vivo. Sensacional. Nossa, esse meme ficou sensacional. É impressionante. Mas vamos lá. Ô louco. Vamos para mais notícias, informando, deixando nosso ouvinte bem informado, porque você sabe, né, Reforço? Tem ouvintes que se informam com o Rebu. Coitados, olha só. Lotação de São Vicente baixará para R$3. São Vicente irá reduzir a tarifa das lotações. Quem garante é o prefeito Luiz Cláudio Billy, que já contatou a Cooper Lotação para informar sobre a redução do bilhete de R$3,10 para R$3. O novo preço deve entrar em vigor nos próximos dias. A redução não é espontânea também, né? Que o prefeito falou, vamos aqui, olha aqui, a redução atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado, que por meio da Promotoria dos Direitos do Consumidor de São Vicente, entendeu que os 10 centavos inseridos na passagem para serem repassados ao Fundo Municipal de Saúde, representavam prática comercial abusiva e ilegal. Nós falamos aqui no Rebu que esses 10 centavos paralela, aí é totalmente ilegal. Aquele negócio da operação casada. Bom, voltou atrás? Tá bom. Voltou atrás, isso que importa, né? Acho que é isso que é o mais importante. Ter essa. Foi meio forçado, né? Deu certo, tentou, pronto, volta, acabou. Foi um decreto. Aquele cara, né? Joga lá, se pegar, pegou. Se pegar, pegou. É o SPP, esse é o partido do Brasil. Se pegar, pegou. Isso. Pra seguir nessa toada de transporte público, olha só, R. Fortes. O busão em Santos deve ir para R$3,25. Ou seja, um aumento de 12% em relação à nossa passagem atual de R$2,90. Isso vai rolar se a viação Piracicabana venceram a licitação. O resultado sai na próxima semana. E é bacana informar que a Aviação Piracicabana é a única classificada em concorrência pública. Será que vai dar ela? Que novidade. Não. Será? Eu não sei, eu tô meio tenso aqui que eu volta, não sei se vai dar volta ou não. A fita pra ver o que, não, mas que foi. A única classificada, que foi dito será aqui que teve outros que participaram? Não sei, a pra dizer única classificada informava. É porque as outras devem ter vindo. Sabe aquele esquema do Petrolão? Sim, sim. Junta, né? Vamos lá, 10. Vocês 9 aí, esquece de juntar um documento pra ser eliminado, entendeu? Aí só sobra uma que não esquecer. É, mas olha, mas também precisa ver o seguinte, se tem outras interessadas, claro, também. Pra pegar esse abacaxi. Condições também, claro, né? Condições tem empresa. Pô, então não vai ter? Eu tô tentando defender a pessoa escabana aqui, gente. É, tudo bem. Ah, por causa do Vale Refeição. Ah, vou te contar, viu? Não tem cabimento que as outras empresas não se interessem. É porque eles fazem realmente o Ministério Público chama de cartel. Antigamente o pessoal chamava de gambiarra, depois tinha um outro pessoal. Tinha vários tipos de nome que queria dizer exatamente isso. Cartel. Você fica aqui, eu fico lá. Bom, mas e aí não pode ser só uma. Então eu vou lá e eles exigem que apresente a certidão, a quitação de imposto do INSS. Ele esquece de pôr na documentação e é eliminado. Sim. Aí o outro que não esqueceu ganha. É, mas eu não sei, mas o que deve ter de empresas interessadas nesse claro subsídio do IPVA, né? Claro, deve ter uma galerinha aí. 25% não, do IPVA eles, lá pra eles racham. Aí a Piracicabana vai concorrer em outra cidade, aí é ela que esquece de pôr o documento que aquilo não esqueceu. Tudo cartas marcadas, assim, né? É um grande circuito. Aliás, quando começaram com o negócio da licitação, todo mundo aqui já antes adivinhou, tá cheio de mãe de Iná aqui. Sim. Todo mundo já falou que a Piracicabana ia ganhar. É, e a dúvida que eu fiquei, Rifort, comentamos no Rebu da semana passada aqui, a dificuldade de troco, né? Passar que custa 2,90, dá 3,90. Agora com 3,25, será que vai arredondar para 4? Não, aqui, falta 75 centavos. 3,25, até que não tem mais, agora tem as moedas de 25 centavos, até que está havendo uma certa racionalidade no estabelecer esse valor. E não 3,78, pode exemplo, ser, verdade, né? Verdade. Que nem são loucos para fazer. O pedágio lá é maluco para fazer essa. Valorzinhos quebrados, né? Cretinos. E depois tem uma mensagem aqui do ouvinte aqui. Dá uma. Peraí. 3,10 é pouco. Os dedinhos mágicos tem que acontecer. Chama a Júlia. Assim, a Júlia, né? Tem um ano, ela passa o dedo, acerta assim, vamos tudo. Ver aqui. Vamos lá. Fernando, não sei o quê. Ah, Fernanda. Boa noite, gente. Pra ganhar a pizza, vale o WhatsApp ou é só ligando aí? Quer dizer, não. Tá ouvindo bem aqui o rádio, né? Tá por dentro do programa mesmo, né? Só pra essa é aquela que chegou atrasada e quer sentar na janelinha. Só pra entender. Garoto de Chaca que está sem óculos, mas priorizando sempre o ouvinte, ele falou, deve ser algo fundamental. Não é, a pessoa que quer pizza nem é pra gente. Você vê, pra ela mesmo que ela quer saber. Ela entendeu que é pra ganhar a pizza. É impressionante. Só pra terminar a onda dos transportes públicos, olha só o que eu falo de planejamento como exemplo. Isso, no Guarujá agora, No Guarujá deve ser maravilhoso. Está marcado para o dia 12 de junho o término do contrato entre a Prefeitura do Guarujá e a Translitoral, concessionária do transporte público no município. O contrato já dura 15 anos. A administração confirmou que não irá prorrogar o compromisso com a Translitoral. Porém, ainda não abriu licitação para o serviço de transporte coletivo. Em nota enviada ontem à noite, alegou que a concorrência será aberta assim que estiverem concluídos os estudos e levantamentos necessários à nova modelagem do transporte público municipal. Isso é bonito, mas o que parece? Não vamos fechar contrato com ela, aí sai em estado de emergência acaba ficando... Contrata, isso. Planejamento, né? Não, depois não é. Eu acho que para de reclamar que nem passar na roleta tu passa, vai, muda isso. Isso é verdade. Nem passar na roleta tu passa. Isso é verdade. É prova do líder pra mim aquele negócio. Eu tô tão frustrado e agora nos ônibus novos eu entro por trás. E você não paga passagem, então porra, não adianta. Eu não pago e não ando de ônibus. Olha só. Não tem veracidade. O R não paga passagem porque já tem mais de 65. Sim, tudo passa na roleta. Mais de 200 quilos. O Flávio é motoqueiro. O único que pega ônibus aqui sou eu. Sei lá. Vocês estão falando do quê? E você não reclamou de nada pra você. Não, tudo nada, tá tudo ótimo. O único que anda de ônibus sou eu. Pô. E paga bem pago. Aquele ônibus que sobe o Morro da Terezinha tem que pagar bem porque ele faz um esforço fantástico. Chega de falar, vamos com música. Garoto de Chaqueca separou agora Caetano Veloso, é isso? Ah, vamos tocar música fora boa, de né? Ordem, que faz sentido, cara, né? Fora de ordem, né? Vamos. Em homenagem pra Santos, Prefeitura de Santos. Tudo sob controle. Ele comeu hoje. Estamos de volta com o Rebu. bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Chega, chega, Flávio, uma vez falando que foi na Piracicabana, é isso? Foi na Piracicabana que ocorreu esse fato? Ou será que foi na Translitoral? Na Translitoral, acharam uma bomba. Quem diria? Acharam um bagulho no banco de trás, olha aí. Quem diria que em algum momento os virguloides iriam homenagear o transporte público da Baixada Santista? Uma coisa que jamais aconteceria em Santos, porque aqui ninguém usa bagulho. Não, imagina, que é isso? Você tá louco. Flávio Santana, ficou faltando a gente falar de multidoctors, por favor. Agora, negócio tem que sorrir bonito, né, cara? Então é o seguinte, isso. Ó, a clínica odontológica multidoctors traz pra você o que tem de mais moderno na odontologia. Implantes, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis, aparelhos autoligados com tecnologia inovadora e documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada e condições especiais pra você que é ouvinte aqui do Rebu. Agende a sua consulta sem compromisso. Pode ligar no 3466-4110. 3466-4110, que fica ali na a Multidoctors, fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 432, em São Vicente. Multidoctors Odontologia, sua saúde bucal em primeiríssimo lugar. Feito, Flávio, já vamos emendar então com a última dica da Red Sun, ok? Vamos lá? Última dica, porque amanhã é o sorteio já, né? Amanhã já, cara. Agora quem sabe, sabe. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Lembrando, ouvinte, amanhã, após as 18 horas, telefone liberado para você tentar acertar esse objeto. A última dica é essa daqui, ó. Complete a música e descubra o objeto. Quem não tem colírio, usa. Você ouviu mais uma dica. A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Fique ligado em nossa programação. Se vier saca-rolha, eu paro de fazer a caixa misteriosa, tá? Saca-rolha, cubo mágico e pingente são coisas que eu não aguento mais. Quem não tem colírio usa saca-rolha. Aquele cara é obcecado. E é o mesmo da doutora Cris Fatala. Ele quer a Cris Fatala e quer saca-rolha. Eu não sei que foco é esse, né? Impressionante. Mas vamos lá, o programa corre, as coisas voam, impressionante. Vamos com essa última notícia do dia que tem dado muita repercussão, ok? É, o corte de conexão da internet nos celulares tem gerado polêmica. O que que temos, ó? Não é só o consumidor que está revoltado. A Associação Brasileira de Procons, a Procons Brasil, em reunião com o Sistema Nacional... Já tem isso aí? Associação já dos Procons? Cacete, como cria associação, não, bicho? É uma verba que tem que gastar, né? Caramba! Tem dinheiro aí. Em vez de pôr spot, não. Eles vão fazendo você associar. Pô, anuncia aqui, pô. Pelo amor de Deus, pô. Fala do Procon aqui, na verdade. Fala do Procon aqui. Não tem problema. Isso é muito bom. A Procon Brasil, em reunião com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, considerou ilegal a mudança que suspende o serviço de internet móvel após o uso total do pacote de dados. Até o Ministério da Justiça notificou as operadoras a prestarem esclarecimentos desde outubro do ano passado, quando as empresas de telefonia móvel anunciaram a mudança. Antes, a velocidade da internet era reduzida após o cliente atingir o limite contratado, medido em megabytes. Se então as reclamações eram quanto à impossibilidade de se medir esse uso, e é verdade, a gente nunca sabe. Falam que a gente tá consumindo, mas como é que a gente vê isso, né? Não mostra. Agora, no geral, as operadoras explicam que o corte melhora a experiência de uso, pois o serviço não fica lento. Você entendeu? Eles estão falando que é o melhor pro consumidor. A gente corta pra não te entregar um serviço defasado. Pra não te entregar devagar. Olha que incrível. Continuar usando. A reclamação é de que a mudança contraria as ofertas pré-contratuais e de publicidade. Isso. Há operadoras que vendem planos cujo próprio nome leva a crer que não há restrições, como o ilimitado, o falha à vontade, o infinito. É o infinito até acabar seu dinheiro. Essa é a realidade. É. Mas olha que bacana, já a Anatel não vê irregularidades na alteração. Por nota, disse que a interrupção não fere a regulamentação do setor de telecomunicações. Entretanto, a nova forma de ofertar o serviço precisa ser bem comunicada aos seus consumidores e essa sim deve ser alterada. Você está entendendo? Tem que mudar a publicidade. O negócio, o esquema está feito. Faz o seguinte, aproveita o seguinte. Vocês todos que ouvem um Rebu aí, têm seus comércios, anunciem aqui e tá tudo certo. Esse é o caminho, tá? Não, tudo bem, tranquilo. Bem. Pronto. Isso que você é lojista que tá aí ouvindo o programa, não sei. Você está falando? Nós estamos precisando aqui de uma publicidade. Não é isso. Quem está precisando são eles. Eu estava comentando aqui, fora do ar, de um amigo meu, comerciante, tem loja aqui no shopping Balneário, se queixando da queda do movimento, de fabricantes que estão oferecendo. Um abraço pro Janjão. Janjão Bordados aqui mandou aqui uma mensagem no Face. Não é o surfista das antigas, gente. Das antigas. Janjão, um abraço. O que ele falou foi isso. O pessoal está a economia está caindo, está parando e tal, o pessoal está assustado. E aí o que ele disse, ele mesmo, esse meu amigo falou, nós estamos precisando fazer mais investimento em propaganda, porque a propaganda é que leva o produto ao cliente. Se o cara não souber, se o cara não tiver interesse, se ele se esquecer de fazer a propaganda, o cara esquece de comprar. Então, você está ouvindo o que o R fala, essa, né? Não, eu estou ouvindo o comerciante. Isso. Então, você faz o seguinte, comerciante, liga para a sua agência, atenção. Liga para a sua agência de publicidade e fala, escuta, vamos trabalhar, gente. Tem uns caras lá que fazem um programa, o Rebu, e tem uma audiência espetacular, porque vocês nunca me ofereceram o programa. Aliás, falando em audiência, garotinho aqui, um ouvinte acabou de mandar aqui, não. Ele está tentando ligar na rede, você não está conseguindo, que deve estar abafado. Não, não, e olha só, quantas mil curtidas teve a menina aí? Mais de 2 mil. Ou seja, a menina ficou uma hora falando aqui na rádio. Nem isso, hein? Não ficou nem uma hora aqui. Não, ficou. Mais de 2 mil curtidas aqui teve. E o Face não para aqui. Então, você vê. Lembre-se, isso que eu estou dizendo, que esse meu amigo, ele, aliás, ele é professor. Depois fala que não vende. Ele era professor universitário de ser comerciante. Sempre se diz, todo quem tem comunicação, jornalismo, que nem eu conheço, gente que tem propaganda, sempre diz isso. A propaganda é a alma do negócio, não é um refrão. É que realmente, se você não demonstra, você não mostra, você não, quem não diz é visto, o seu não é produto, o cara esquece de comprar, com pô. Certeza. É simplesmente isso. E olha, a época é propícia. O Dia das Mães está aí, pô, está em cima. É hora de alavancar as vendas, pô. Sim, poxa. E olha, já tem gente ligando, dizendo que tá tudo alagado por aí, viu? Eu já tá chovendo aqui também. Aqui, meu ônibus, pô, vai ficar alagado. Troca por 2 Hot Wheels no seu carro. O meu ônibus, eu vim com um micro-ônibus. E só, já estamos concluindo esse programa, Flávio Santana. Vendo a Barbie humana hoje, fazendo esse sucesso que ela tá fazendo, eu tô pensando em me lançar como o Buda humano. Acho que é um negócio que eu vou ganhar também, mas na verdade. Quantas curtidas eu não vou ter? Vou, fico sentadinho assim, não, no local. E o grande truque é você colocar uma bacia em volta para as pessoas jogarem moeda. Vai dar uma grana. É uma ideia de marketing, vou criar isso daí. Olha só, para finalizar, o ouvinte me lembrou, de fato, esqueci do pensamento do dia. Por favor, Flávio Santana. O pensamento do dia. Esqueci mesmo, olha seco, só. Né? Nobre ouvinte, o divórcio é o ato de transformar uma vida chata em duas vidas muito legais. Não se esqueçam disso, você que está casado. Olha só, já mandaram aqui pra gente pelo Waze aqui, alagamento na Jorge Tibiriçá em Santos, na Washington Luiz, tá tudo ali, aqui alagado. Na esquina, né? Aqui na esquina. Ai, meu micro-ônibus. A onda bem-vinda aí. Todo alagado. Quer dizer, todo dia você vem com um carro de 12 cara, metros. Eu tô risada de quê? Meu carro tá lá perto. Ah, que legal, todo mundo ferrado aqui, eu que nem tenho carro. Bom, vamos embora, Flávio Santana, muito obrigado. Vai a gente tocar uma música breve. Aí? Vai ter música, o que vai fechar? Ter? Qual que você quer? Ah, vamos tocar então, porque ontem a gente tocou o Tango do Covil, mas aí não ficou legal, porque tocou pelo celular. Agora vai tocar em HD. Toca em HD aí o Tango, sim, do Covil aí tocar, do Chico. Então, deixa eu achar aqui a música. É, homenagear o Chico, aquele petista parisiense. É. Ai, Chico, da esquerda, aqui, esquerda. Sobe, isso. Chegou, da esquerda caviar. Tá. Vamos feito. Lá então? Beleza. Homenagem à esquerda caviar. Flávio Santana, amanhã tem mais, garotinho. Um aqui, é sempre um prazer estar em vossa companhia. Acorda mais cedo amanhã, tá bom? É, R. Fortes, amanhã tem mais, é quinta-feira. Você venha, não vem? Não, amanhã eu vou a São Paulo. Para de ir pra São Paulo, para de trair, cara. Seja fiel às suas três mulheres de Santos. Vamos embora, vem aí a Voz do Brasil. Você desliga, porque não é bom de ouvir. A Voz do Brasil tem que ser muda. Teria mais sentido. Depois você volta pra cá que tem o Marcos Paulo das 8 até as 10 com a Vitrolinha Rádio City. Tchau, fui embora. Um abraço. Ah, não desliga o rádio, não. Vai lá pro aplicativo, que a gente continua. É verdade, Música do Brasil.com.br. A programação musical do mundo tá lá, não na Voz do Brasil.